É para a Urga que a gente vai, para a Urga caminho, caminho para lá. Em Urga os bandidos não me hão de apanhar. Eu hei de vencer, eu hei de vencer, entre mim e Urga o deserto que houver. Em Urga recebo a maquia e então vou tirar proveito. É para a Urga que a gente vai, para a Urga caminho, caminho para lá. Em Urga os bandidos não me hão de apanhar. Eu hei de vencer, eu hei de vencer, entre mim e Urga o deserto que houver. Em Urga recebo a maquia e então